E botou um vestidinho pro ladinho daquele safadinho. Arrasou, hein? Tá perfeito. Sábado, rolê dia de festa. Partiu com a raposa pro peão e quer bailão do Mandela. No bailão do Mandela. Onde o Gabi faz bum, bum. Ela vai no chão, bum, bum. Não, não, não, no chão, bum, bum. Não, não, não, no chão, bum, bum. Não, não, não, no chão, bum, bum. DJ Alex Sandler Produções. E botou um vestidinho coladinho daquele safadinho. Arrasou, hein? Sábado, rolê dia de festa. Partiu com a raposa pro peão. Quer bailão do Mandela. No bailão do Mandela. Onde o Gabi faz bum, bum. E ela vai no chão, bum, bum. Não, não, não, no chão, bum, bum. Não, não, não, no chão, bum, bum. Já, joga o corpo no chão.